Triângulo do amor, os três apaixonados, vivendo com muita dor. Ele não estava preparado com quem estava vivendo, sofrendo com tudo aquilo. As duas gostava dele, o pai de uma tinha falecido. Uma loira e uma morena, as duas era amiga. A morena o amava e a loira o queria. Mas ele estava com pena, a morena estava sem pai. A loira era pequena e ele gostava mais. Decidiu pegar a morena porque ela estava sofrendo. A loira ficou com raiva com o que estava acontecendo. Cortou aquela amizade, pois tudo estava perdido. Alegou que era pilantragem que a outra tinha traído. A morena se desculpava dizendo que não era aquilo que eu amava há muito tempo e que tudo estava tranquilo. Mas a loira não escutava, com ódio no coração, disse pra sair da sua vida que não iria ter perdão. Com o passar do tempo a poeira tinha baixado. O moleque foi atrás da loira dizendo tô apaixonado. A loira estava esperando a hora certa do ponte, pois sabia que ele iria correndo no seu cangote. Sabendo o jeito do leque, fragava que não prestava para. Ficou olhando pro cara sem falar nada. E ele se declarando, falando que a queria. Pois ficou todo esse tempo querendo, mas não podia. Ele ficou com a loira, traindo a bela morena. A loira foi a pilantra da história, não tinha pena. Só pensava em dar um troco, a maldade a consumia. Queria ser a donzela mais bela, mas não podia. Fez de tudo pra ter ele, até perdeu sua amizade. Bondade não existia no seu coração covarde. Habilidade de poder ter o cara que ela quiser constantemente. Ela mente até conseguir seguir o que quer. A morena ficou louca, quem não tinha reação. Isso machucou por dentro, arrebentou seu coração. Enquanto a loira achava graça na desgraça da trapaça que ela fez, a morena se rebaixava na maldade dessa vez. Mas ela não conseguia, não é o tipo de pessoa. Ela não é uma mina má, ela é uma menina boa. Então ela ficou na dela sofrendo, mas no seu canto, que o amor pelo moleque era apenas um encanto. A loira enjoou dele, fragou que não compensava perder aquela amizade de que ela tanto amava. Ela pediu desculpa pra morena perdoar. Então elas se abraçaram e começaram a chorar. Voltaram a ser amigas, dispensaram o garoto. Meteram o pé na bunda daquele moleque escroto. São amigas até hoje enquanto o moleque tá só. Sua vida está enrolada, embolada que nem um nó.